estoy. Papa Romeo, Alfa, Romeo, Alfa, aciona identificação. É, o ajuste em Salvador 1095, senta ciente que é pistinha de 1097, o procedimento é o NDB da 17. Ciente, dá presente, voe no QDMike 1072 do NDB, desça e mantenha 3000 pés, o ajuste 1094. Correção 1095, ajuste. Para 3.000 pés, 1.0, ajuste, Alfa Romeo Alfa. Desça e mantenha 3.000 pés, Romeo Alfa, Romeo Alfa. 3.000 pés, destino Alfa Romeo Alfa. Controle, papapá, Mike Juliette Romeo. Mike Juliette Romeo, prossiga. A Livana paralela na altura do Iguatemi, vai com o plano do Subway, Luciana. Gente. Mike, eu cuidei autorizado, táxi, chamo para o ingresso. Vento de 60 graus com 4 nós. Afirmo, Mike Eco Delta. Do Tango Tango, contato radar estabelecido na posição coral, nível 070. 070, afirmativo, prossiga na proa do NDP, Serra Vitor Delta, para o procedimento NDP pista no 7. Então, confirme o tipo do equipamento. Copiado. Maguia Criado autorizado, decolado, pista 17, vento 100 graus, 05 nós, ajuste no 0 no 4. Então, tá o controle voltando? Alfa, tá botando o controle? Pá, pá, pá, pá, Alfa, tá botando o controle? 9.35. Alfa 37, vai chamar 19935, grato dela. Controle, bom dia, papapá, mais Eco Delta. Mais Eco Delta, bom dia, livre ascensão no meu pé e direto para a plataforma Manati, reporte 20ª milha. Livre ascensão no meu pé, GCT Manati, vai reportar 20ª milha, mais Eco Delta, grato. Descida, o Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, desça para 4.000 pés, o altímetro 0014. 4.014. Índia Novembro Alfa, controle de Salvador. Prossiga controle. Ok, mantém-se. Vai manter sobrevoo no setor ou aproximando para Salvador, confirme. Já estou terminando as manobras, eu vou regressar em mais 10 minutos. Ok. Pedir para que mantenha aí no máximo quer dizer, no mínimo 15 milhas afastado de Salvador aqui. Temos aeronaves realizando procedimento na pista 17, estou correto. 17 vai passar o índio membrão. Papá, papá, Alfa, Tango, Tango, controle. A intenção é modificar as regras ou vai executar o procedimento de instrumento para o pista 17, confirma. Pode ficar. Essa é a modificação, Alfa, Tango, Tango. Sente, o Alfa, Tango, Tango. Então, após a modificação, vai prosseguir via corredor Bonfim, ok? Ou no 1500 pés. Controle Salvador, bom dia, Xenemia 200. Alfa Tango Tango da presente, tome proa 025, descendo para 4 mil pés, eu aguardo a mudança das regras. Oceana 6220, bom dia, sendo identificação, chegada Mari, desça para o 070. Salvador, bom dia, Oceana 6200. 6200, bom dia, sendo identificação, na chegada Mari, desça para o nível 070. Nível 070, Oceana 6200. Xenemia 200, pista 11 em Salvador, 17. Afirmativa, pista 17, aguardando a proa do NDB Salvador. Sente, Xenemia 200, atenção, se mais tarde possível, uma base pela direita. Ah, ok. Sente, o 6200, prossiga direto ITAP da presente, e após ITAP voa Duna, e vamos coordenar com a torre de prosseguimento. ITAP, ITAP Duna, e aguardando a coordenação, Xenemia 200. Alfa Romeo Alfa, reporte na final da pista 17 e visual com o campo. Reportaria na final, Alfa Romeo Alfa, visual. Está livre a aproximação direta para a final da pista 17, Alfa Romeo Alfa. Desça para 2 mil pés. Descendo para 2 mil pés, Alfa Romeo Alfa. Prossiga, Juliette Romeu. Até a base naval de Aratu. Confiado, mantendo 500 pés na escuta permanente, mais Juliette Romeu. Salvador, bom dia, é o Fênix 54. Fênix 54, Salvador, Salvador, no 055. Fênix 54, conforme vou com o Delta, Salvador, Salvador, realmente no 050. De tráfego e acionamento. Aguarde, Fênix 54. Guardando. O Fênix 54 assente, a pista no 028 está fechada, vai prosseguir para a decolagem no 7? Afirmativo, prossegue para o 7. Ok, então vou com 2654, é o transponder, o nível de voo inicial 050, a diária dela 110 de Salvador, passando 150 milhas. Pista no 7 decola, vai curvar à esquerda após a decolagem, interceptar 110, afastar conforme. Controle 10935, torre 186. Acione 2640, os canais conforme o brief. Ok, decola da 17, esquerda, intercepta 110, 11935, 11180, IFF 2654, conforme brief nos restantes canais. Bueno, pátio militar da base aérea, chame para o táxi, nós vamos acionar infraero para fazer o follow-me para o cruzamento da pista no 028 devido a ordens, ok? 64, copiou a torre? Sol. Alfa Romeo Alfa, visual, Alfa. Gente, Alfa Romeo Alfa, chame torre 118, decimal 6. 118, Alfa Romeo Alfa. Salvador, Papa Romeo Alfa, Romeo Alfa. Alfa Romeo Alfa, continue a aproximação, reporte 3 milhas. Batalha 3 milhas, Alfa Romeo Alfa. Paripo já está no Interlagos, Alfa Tango Tango. Gente, então para a Barra, Bonfim, Interlagos, Alfa Tango Tango. Puxa, né, 6200, cruza o 070 para o 060. Afirmativo, desça para o 050, 6200. 060, controle, o índio member alfa para regresso. Ingresse no corredor forte, desça para 1.500 pés e reporte direção no Interlagos, índio november alfa. Descerá para 1.500 pés e reportará ingressando em Interlagos, em november alfa. Romeo alfa, check trem, por favor. Fachado de trabalho. Oxa, na 6200, livre descida aos 4 mil pés, o altímetro 1015. 4 mil pés, 1015, Oxa, na 6200. Comandou, bom dia, 6225 da Oxa, né? Ciente da Juliette para detida. 6225, bom dia, senhora identificação, chegada Bonf, desça para 4 mil pés, o altímetro no 0 no 5. 4 mil pés, ajuste no 0 no 5, saída, chegada Bonf. Salvador, Chané 6200, está usando 4.500 pés, quanto vai visual, está cancelamento na base de Juliette, vamos ver. Ok, devido a tráfego 2 horas. 5.6 milhas rumo norte, passando 3 mil pés em descida para 1.500 pés, tráfego de pequeno porte visual. Mantenha 4 mil, vai interceptar o lock e mais adiante gira para a direita com o procedimento 14, ok? Oxa, né, 6200. Ativo, então vai até a proa e o lock depois vai girar para pista. Lima, na Lima, chame o solo em 1219, chame. Acionado pronto para o táxi. Cinco, quatro, táxi autorizado até hotel. Nós vamos acionar a viatura da infraero para fazer o follow-me para o cruzamento da 1028 devido a ordens nesta pista, ok? 5-4 ciente, autorizado até hotel, aguardando a viatura da infraero. Max Air Gol, feliz acionamento, chamou para o táxi. 200, desça para 3.000 pés, reportando no localizador. 3.000 pés, reportando. Alfa Romeo Alfa, autorizado táxi até o pátio 3 via pátio 1. Chamar que o Delta consiga 1.000 pés para Manati, a frequência está livre para a coordenação. Fênix 5-4, aguardando o hotel. Sequência, só instante, por gentileza. Aguardando, grato. E visual com campo. Contará. Dente 6200, torre agora, 1-8, decimal 6. 2-6, obrigado, bom dia. Bochané 6225, reduza para 2-0 nós, 6225. 210 nós, reduzindo, 6225. 2-0, chama externo da pista 1-0. Confirmando, a pista 1-7, 11. 7, pista 11 é 1-7, no marcador externo 1-0, chame. Chamará. Desça para 1.000 pés em novembro alfa no corredor Interlagos, reporte a rotatória. Descerá para 1.000 pés, reportará na rotatória em novembro alfa. Controle Salvador, bom dia. 353-16, investigo para o Santos. Informação. Alfa Tango Tango, da presente voo direto à rotatória, Alfa Tango Tango. Rotatória Tango. Então, visual com tráfego? 354 visual. Ok, siga e chame na Delta para prosseguir. Chamará na Delta o 354. Vai, informação, Juliette. Trip 5316, bom dia, sendo identificação, chegada a MAN, desça para o 050. Obrigado. 6225, desça e mantenha 4.000 pés. Da presente está livre a proa do NDB, pista o NDB Serra Vitor Delta. Reporte no bloqueio inicial do ar da 4.000 pés. Gente, vai proa agora do NDB Serra Vitor Delta. Reportará iniciando o ar da 4.000 pés, gente. No pátio 1, Fênix 5-4. Fênix 5-4, ingressando na Alfa. Final, o Xenem 200 vai chegar lá. O Xenem 200, autorizado voo do pista 7, ajuste no 04, vento de 1-0 graus, 06 nós. 100 com 06, obrigado. Gente, vai seguir o Airbus 308 da Oxané, está na final da pista 17, Alfa Tango Tango, com referência de Zóis. Chame Torre no 8, decimal 6. 8-6, Tango. Terminal, reporte antes de ingressar na Taxi Lima para prosseguir. Teremos um Airbus pousando, vamos coordenar o cruzamento entre a 35 e a Lima. Afirmativo, chamará o pátio 1 para Lima. Salvador, em November Alpha, 4 minutos da rotatória, visual com campo. Sua aproximação, reporte na final, avistando a pista, check 3 pouso. Chamar na final, Alpha, tá? Juliette Romeu. Tá levando a 24 da BR-34, senhora, a altura da entrada de base naval de Aratu, tá com problema de parique. Gente, você comprou de Paripe, na escuta permanente, a 500 pés, Mike Juliette Romeu. Na escuta permanente, na 500 pés, Romeu. Na final, baixado cercado, Alfa Tentar. Bloqueio iniciando órbita. 3 mil pés, reportar um bloqueio iniciando órbita. Novo terminal, tá pronto para ingresso na Lima. November Alpha, chame Torre 118, decimal 6. Chamada Torre 118, decimal 6 de November Alpha, obrigado. E na sequência direita via Mike, tá livre. Ativo, autorizado, ingresso na Lima e na sequência, Mike. 2-1, vamos na escuta. Mandou aqui a União November Alpha, 2 minutos da rotatória. 2-2-2-3. O parceiro 2-2-2-3, bom dia. Senhora identificação na chegada Bonfi, desça para o 060. Para o 060, identificou o passarelo 2223, bom dia. Boa. 049, ajuste 1014. Autorizado, pousa, Tango. November Alpha, um tráfego cruzando agora a rotatória 040, nível Oceaneiro, visual com o mesmo. Está ciente do tráfego, porém não está visual, Tony. Gente, proa da rotatória aprovado, tá? O tráfego ainda 040, descendo para pouso pista no 7. E mantenha a rotatória, aguarde instruções. Vai manter a rotatória, aguardando instruções, dia November Alpha.